que eu digo, viu? Só sofre por amor que não tem dinheiro pra beber. Olha o sem retorno. Seu taxista segue uma rota, um destino pra eu desabafar. Qualquer caminho, enquanto isso eu decido onde vou ficar. A cena que eu vi foi um choque pra mim e me deixou meio desnorteado. Ela com um litro de uísque no colo e um estranho dirigindo meu carro. Seu taxista, veja minha situação e não explora não. Põe na bandeira um, aumenta o som e vai rodando a cidade sem destino algum. Para no 24 horas que eu pago a bebida e conto a minha história. Põe na bandeira um, aumenta o som e vai rodando a cidade sem destino algum. O valor tá subindo, mas tem no bolso dói a dor que estou sentindo. Põe na bandeira um. Qualquer caminho, enquanto isso eu decido onde vou ficar. A cena que eu vi foi um choque pra mim e me deixou meio desnorteado. Ela com um litro de uísque no colo e o estranho dirigindo meu carro. Seu taxista, veja minha situação e não explora não. Rodando a cidade sem destino algum. Para no 24 horas que eu pago a bebida e conto a minha história. Põe na bandeira um, aumenta o som e vai rodando a cidade sem destino algum. O valor tá subindo, mas nem no bolso dói a dor que estou sentindo. Põe na bandeira. Agora quero ver só vocês cantar, tá? Sem destino algum. A mãozinha lá em cima, a mãozinha lá em cima.